Gosta de me dominar, faz o que bem quer de mim. Me envolve, me assanha, me dobra, me ganha, é sempre assim. Sabe me fragiliza, sou presa fácil em suas mãos. Você sempre usa e abusa do meu coração. Anjo bandido, tentação, com seu poder de sedução, me faz a cabeça, me faz enlouquecer. Anjo bandido, amor meu, sei que eu sou brinquedo seu, mas não consigo viver sem você. Não fuja mais, não. Sou brinquedo seu, mas não consigo.